Platão com Mike, é com Mike, controle. Platão com Mike, é com Mike, cheque transponder, não estou recebendo sua altimetria. Quer que o Mike confirme? Quer que o Mike ainda é negativo. Estou percebendo o modo alfa, porém a altimetria... Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Papa, Vitorinha de Centro da Informação Lima, na sua escuta. Papa Romeu Papa, Vitorinha, aciona a identificação, vê se a via chegada é bom, se para nível de voo 050. Identificou, desce via chegada bom, se para nível de voo 050, Papa Romeu Papa, Vitorinha. Interceptou o ILS, gol 1092. 1092, chama a torre, frequência 118, decimal 6. 18692. Gol 1233, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Recife 160, alterna 1288, gol 1233. Gol 1755, efetuando desvio. 755, ciente. 5 Mike, para informação, agora estou recebendo o nível 050. E confirme, está chovendo sobre a pista? Negativo, o 1092 negativo, chuva sobre a pista. Obrigado. 1-4-2-3-4, ponto espera no zero pronto. Mantenha o ponto espera 1-4-2-3-4. Mantenha o ponto espera. Tango Mike Eco Mike, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste do VR de Salvador. Chama o controle Aracaju, frequência 120.3. Azul 4234, autorizado a alinhar, e manter pista no zero. Ali manter no zero, azul 4234. Zero 092, no solo. Aos 33, olhe para a pista, me controle só na frequência 121.9. Controle Salvador, Papa Romeu Papa Vitor Índia, solicita desvios à direita da rota magnética, será 225 até o través da posição Golf, a fim de evitar formações. Papa Romeu Papa Vitor Índia, autorizado desvios, reporta na proa de pelo. Autorizado desvios, reportará na proa de pelo, Papa Romeu Papa Vitor Índia. Gol no 755, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Desça 2.000, 1.0, 1.3. Reporte estabilizado no final da X-Ray, gol no 755. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Descendo para 3.000 pés, com 1.013 no ajuste, Papá Romeu, Papá Vitor Índia. Azul 4234 colado aos 35, chame o controle Salvador na frequência 119.80. Controle 1980, azul 4234, bom dia. Controle Salvador, azul 4234, passa mil pés na PUCA. Azul 4234, contato radar na decolagem, subazinho saída PUCA para o nível de voo 350. Só pedia pouca 350 azul 4234. Controle Salvador, C4753, atingindo 60 com a Lima. TAM 4753, aciona a identificação, desça via chegada Ponfe para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Desce via 4753 no 0 no 3. Tango Golf, Kilo Oscar, Torre. Papa Tango Golf, Kilo Oscar, já possui POV? Sim, vamos lá que foi igual, 755. 1175, chama seu regulador, frequência 118, decimal 6. 2617. Bono 755, tráfego avistado, autorizado, pouso no 0, vento 270 graus 03 nós, ajuste altímetro no 0 no 3. Meu e pouso no 0, 755. Índia, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LSX8, está no 0, reporte estabilizado. Desce para 2000 com ajuste em Rio 13, autorizado LSX-Ray da 1-0, reportará estabilizado o Papa Romeu Papa Vitor Índia. No solo 4-1, estamos em controle solo, frequência 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, boa. Azul 4234, chama centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 2.825.45, azul 4234, pode. Atango Golf Kilo Oscar, ajuste altímetro 1-0-3, reporte no ponto 0 da Papá. Papa Romeu, Papa Vitor Índio, chama a torre, frequência 118, decimal 6. Sim, chama a torre, 118, decimal 60, obrigado, Vitor Índio. Controle 47553, tem um pouquinho de esquerda aqui, pode voadura? 4753, tem condições de reduzir para 1180 nós e interceptar por meios próprios? Consegue interceptar por meios próprios, mas 180 agora, não, vai demorar um pouquinho, a gente consegue reduzir 220 e daqui umas 10 milhas no 180. Então 4753 está livre os desvios então na proa de Duna, reporta iniciando a redução para 1180 nós. Vai reportar 4753, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Papa Vitor Índia, fui LS na 10, baixada e travada. Papa Romeu, Papa Victor Índia, tráfego avistado, autorizado por sistema 0, vento 250 graus, 069. Ajuste altímetro na 0, 13. Com 1013 no ajuste, tem livre pouso na 10, Papa Romeu, Papa Vitor Índia informa que após o pouso prosseguirá para o hangar da Aerostar. Sim, obrigado pela informação, o Papa Victor Índia. Então, Golfo Quilótico autorizado, ingresso pistona 7, a posse alinhada e pronto. Em 4753, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado o LS X-Trip no 0, reporte estabilizado. Estamos estabilizados, está em redução cruzando 220 agora então. Avio 4981, aciona a identificação. Dessa via chegada Ponce para 4000 pés, ajuste em Salvador, 10 no 3. Dessa via até 4000 pés na chegada Ponce, 1013 hoje. Exato, chame controle solo, frequência 121, decimal 9. Controle branco, chama solo, 121, decimal 9. Obrigado, Vitor Índia. Então, Golf Kilo Oscar, autorizado, ecológico, pistona 7, vento 260 graus, 049. São 4753, chama a torre, frequência 118, decimal 6, bom pouso. Chama a torre, graça, até daqui a pouco. Patão, Golf Kilo Oscar, decolado aos 48, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 119, decimal 80, Golf Kilo Oscar. Salvador, Papatango, Golf Kilo Oscar. Papatango, Golf Kilo Oscar, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 100, saída Arbor 1 sem restrições. Passa para nível de voo 100, saída Arbor 1 sem restrições, Golf Kilo Oscar. 3. A 4753, tráfego avistado. Arbor 0, 240 graus, 049, para informação de tráfego. À sua direita, um eco 1110 decolou da pista auxiliar. Sente, compreensão sem livre pouso 10, 4753. Lógico, autorizado direto destino. Autorizado direto destino, Golf Kilo Oscar. Aproveita e diz 71 no pouso aos 1135, Golf Kilo Oscar. 1135, ciente. Vai, Celta, 1140, Golf Kilo Oscar. 1140, ciente. Papão, meu Mike Serra Golf, aciona a identificação. Aciona o código 5137. Reporta na Proa de Amã para chegar da mão. 5137, despeitou, está na Proa de Amã, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, reportando ponto 10 de descida. Vai reportando ponto 10 de descida, Mike Serra Golf. Papá Vitor Índia, autorizado cruzamento da 1735, Quebec, ao estacionar seu peça livre. Autorizado. Tan 4753 no solo 51, olhe para a pista no controle solo, na frequência 121 decimal 9. 129, boa. Na 6312, aciona a identificação, desça para nível de voo 110, após sua bog voa e TAP. Papa Romeo Mike Serra Golf, ciente. Quatro nove oito um, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado esse que sou aí, reporte estabilizado. Papa Romeo Mike Serra Golf, qual a velocidade de cada? 1,66 de cada e 1,95 de cada. Mike Serra Golf tem condições de manter 1,50 de cada? Aferou, vai reduzir. Pela 6312, mantém nível de voo. Pressão, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. Pela 6312, informa tráfego, posição de 1 hora, 28 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 070 em subida para 100, Embraer 1110. Bom dia, 2223, Passaredo, ponto de 0 a 0, pronto. Passaredo 2223, autorizado a alinhar e decolar, estão no 0, vento 220, grau 029. Alinha, mantém, estão no 0, decolagem autorizada, coesão, decola, 2223 pela pista 10. Pagou-se, prossiga. Para livre de fita, vou sair de fita. Max Ragolfo mantém a nível 050. Patão Gugu, quilowatts, prossiga. A gente vai fazer de lá, para fazer o regra de solicita o 085, nível de voo 085, Gugu, quilowatts. Gugu, regra de voo modificada 1 no 00, submantém a nível 085. Chalé 6312, desça para 3.000 pés, ajuste no 03. 3.000 pés, A série do 2223, decola 01, controle Salvador, 119, decimal 8. Agora com o controle Salvador, 119, decimal 8, tenha um ótimo dia, até a volta, 2223. Patrulha, Satérpolis, 2223, da Passaria, muito bom dia. A série do 2223, é, contato radar na decolagem, suba para o nível 180 sem restrições, saída Arboruno. Arboruno, sobe sem restrições, passarei do 2221, sobe sem restrição 180. Na 6312, está livre da restrição de TAP. Está livre. João Romeu, Mike Serra Golf, reduza para 1 no 40 noite. 1 no 40. Está estabilizado o azul 4981. Azul 4981, chama a torre, frequência 1 no 8, decimal 6. 6, até logo. Salvador, bom dia, é o azul 4981. A série do 2223, vou tirar a telefa. Tira a telefa, 2223 da passarela. Tive pouso da pista 10 pro azul. Separa 2.000 pés, autorizado em LSX Trip, sono 0, reporte estabilizado. Mike Serra Golf, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.014, Mike Serra Golf. Tchelé 63 no 2, ajuste em Salvador no 0 no 4. 0 no 4, 63 no 0. Chile 63 no 2, chama a torre, frequência 118, decimal 6. 26 graus. Oi, Salvador, boa, Chile 63 no 2, estabilizado. 3 e 2, continue a aproximação, aguardando pista livre. Azul 4981, solo 06, libere a direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Direita, 219, azul, 4981. 0, reporta estabilizada. 2000, vai reportar estabilizado, mais cargo. Chile 63 no 2, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 5 nós. Pouso 63 no 2. Golfo Kilo Oscar, serviço radar encerrado 5,6 milhas, sudoeste do Oeste de Salvador. Para informação de voo e alerta, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 126 decimal 0. Oscar, mais 6, autorizado acionamento, chama para o táxi. Chama 118 decimal 6. Muito bem, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Serra Golf, obrigado, meu amor. Mike Serra Golf, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre. Santa Marcela, só trago uma cabeça externa, castelo de cimento, pouso 17. Tente qual parte que segue após o pouso? A garra da mata. Tente, reporte para o cancelamento. Opa. 363-12, solo 09, libera direita, solo Salvador, 121, decimal 9. 9, Mike Serra Golf, plano instrumentos cancelado 09, curva esquerda, base pela direita, reporte final da 17, Mike Serra Golf. Golf. Pela direita, na 7, pela embaixada travada, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, povo autorizado, pistão no 7, vento no 7, 0 Mike Serra Golf, solo uso no 3, autorizado backtrack, informe liberando a pista. Autorizado o táxi até a Oscar, chame na Oscar. Mike Sierra Golf, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 273, Oscar Mike Yankee, atualizado em ingresso, reposte e pronto para decolagem. Yep. Azul 273, decola a partir da Charlie. Change. Oscar Mike, é autorizado a decolagem, pista 10, vento 17, corrija o vento no 80 graus 7 nós. Salvador, bom dia, esse é o 3304, informação mais. É 3304, aciona a identificação, desça via chegada Bonf para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Bonf para 4000 com 10, 14, 333. Azul 2783 decolava. Azul 2783 decola 18, controle 119 decimal 8. Controle 198, azul 2783 guarda. Oscar Mike Yankee decola 18, controle 119 decimal 8. 198 Yankee. Controle Salvador Azul 2783, bom dia. Azul 2783, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo no 60, saída Arboruno sem restrições. Arboruno sem restrições, Azul 2783, grato, subindo para o no 60. Olha o Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, no meu pé, ajustando 0, 14 em Salvador, direto Maraty. Reporta livrando o CTR. Reportaremos livrando o CTR, Oscar Mike Yankee. Controle Salvador, o Azul 2783, possibilidade de voar Elefa, senhorita do presente? Azul 2783, autorizado, Elefa. Direto Elefa, Azul 2783.